Terminou comigo na segunda, vai querer voltar comigo na sexta. Escreve aí, tenho certeza. Tá com medinho de me ver saindo pra balada. Quando eu postar aquela foto, vai ficar chocada. Vai se arrepender, eu sei que vai doer. Vai pedir pra morrer. Se eu tiver errado, eu passo até pro seu nome o meu apê. Ela vai me ligar outra vez, na carência tadinha chorando. Escreva bem o que eu falei, hoje eu só vou apostando. Prometer tudo que nunca fez, e a saudade vai tá judiando. Desculpe a faz junta de ex, hoje eu só vou apostando. Olha ela me ligando, olha ela me ligando. Olha lá me ligando, olha lá me ligando. Chorando, chorando, hoje eu só vou apostando. Essa aí, terminou comigo na segunda, vai querer voltar comigo na sexta. Escreve aí, tenho certeza. Tá com medinho de me ver saindo pra balada. Quando eu postar uma foto, vai ficar chocada. Vai se arrepender, sei que vai doer. Vai pedir pra morrer. Se eu tiver errado, eu passo até pro seu nome o meu apê. Ela vai me ligar outra vez, na carência tadinha chorando. Escreva bem o que eu falei, mas eu só vou apostando. Prometer tudo que nunca fez, e a saudade vai tá judiando. Desculpe a sua junta de ex, hoje eu só vou apostando. Olha ela me ligando, vai. Olha ela me ligando, chorando, chorando, chorando. Olha ela me ligando, olha ela me ligando, chorando, chorando. Hoje eu só vou. Olha ela me ligando, chorando, chorando, chorando. Olha ela me ligando, olha ela me ligando.